A justiça acatou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais em Araguari e suspendeu a realização de um show para comemorar o aniversário da cidade. O evento seria custeado com dinheiro público, apesar de o município enfrentar dificuldades financeiras. A festa ocorreria na segunda-feira, 27 de agosto, e traria o show de uma dupla sertaneja, cujo cachê é de R$ 170 mil. Reais. Além disso, haveriam despesas com a estrutura da festa. No entanto, o município sempre justifica para as promotorias de justiça que não pode cumprir obrigações legais em áreas como saúde, criança e adolescente por falta de dinheiro. Existem dívidas decorrentes do não cumprimento de termos de ajustamento de conduta que beneficiariam casas de idosos, clínicas de recuperação de dependentes químicos e abrigos para menores infratores. Caso a decisão seja descumprida, a justiça fixará a multa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.